Platão talvez achasse irônico se soubesse que, na realidade, é uma imperfeição, a esporádica má fortuna da morte, que possibilita separar qualquer espécie da outra. Isso, evidentemente, vale para a questão de separar os seres humanos de nossos parentes mais próximos e, com efeito, também dos nossos parentes mais distantes. No mundo de informações perfeitas e completas, informações fósseis tanto quanto informações recentes, seria impossível dar nomes distintos aos animais. Em vez de nomes separados, precisaríamos de escalas graduadas, do mesmo modo como as palavras quente, morno, fresco e frio são substituídas de modo mais eficaz por escalas graduadas, como Celsius ou Fahrenheit. Hoje, a evolução é universalmente aceita como um fato pelas pessoas pensantes, e por isso poderíamos esperar que as instituições essencialistas em biologia tivessem, por fim, sido superadas. E, infelizmente, isso não ocorreu. O essencialismo não quer dar o braço a torcer. Na prática, ele não costuma ser um problema. Todos concordam que Homo sapiens é uma espécie diferente, e a maioria até diria que é um gênero diferente de Pantroglodites, a espécie dos chimpanzés. Mas também todos concordam que, se traçarmos a árvore genealógica humana em direção ao passado até o ancestral comum, voltando depois em direção ao futuro até os chimpanzés, os intermediários por todo o caminho formariam um contínuo gradual no qual, em cada geração, o indivíduo teria sido capaz de entrecruzar-se com seu genitor ou seu filho do sexo oposto. Pelo critério do intercruzamento, cada indivíduo é membro da mesma espécie que a de seus pais. Isso é uma conclusão mais do que esperada, para não dizer banal de tão óbvia, mas só até percebermos que ela gera um paradoxo intolerável na mente essencialista. A maioria de nossos ancestrais, por toda a história evolutiva, pertenceu a espécies diferentes da nossa por qualquer critério, e nós certamente não poderíamos ter intercruzado com eles. No período devoniano, nossos ancestrais diretos eram peixes. No entanto, embora não pudéssemos intercruzar com eles, estamos ligados por uma cadeia ininterrupta de gerações ancestrais, cada uma delas capaz de intercruzar-se com seus predecessores imediatos e com seus sucessores imediatos nessa cadeia. À luz desse fato, como é vazia a maioria das discussões exaltadas sobre a nomeação de fósseis específicos de hominídeos. O Homo ergaster é amplamente reconhecido como a espécie predecessora que originou o Homo sapiens, e assim aproveitarei essa ideia para o que vem a seguir. Em princípio, nomear o Homo ergaster como uma espécie separada do Homo sapiens poderia ter um significado preciso, mesmo sendo impossível testar isso na prática. Significa que, se pudéssemos voltar ao passado em nossa máquina do tempo para conhecer nossos ancestrais Homo ergaster, não poderíamos intercruzar com eles. Asterisco. Não afirmo isso como um fato. Não sei se é um fato, embora desconfie que seja. Trata-se de uma implicação de termos concordado em dar ao Homo ergaster um nome de espécie distinto. Fim da leitura de asterisco. Mas suponhamos que, em vez de desembarcarmos diretamente na época do Homo ergaster, ou, na verdade, de qualquer outra espécie extinta em nossa linhagem ancestral, parássemos nossa máquina do tempo a cada 1000 anos ao longo do caminho e trouxéssemos para bordo um passageiro jovem e fértil. Transportamos esse passageiro ou passageira em direção ao passado até a próxima parada, 1000 anos antes, e o libertamos, ou a libertamos, peguemos alternadamente alguém do sexo feminino e do masculino a cada parada. Contanto que o nosso passageiro de cada parada pudesse adaptar-se aos costumes sociais e linguísticos locais, uma tarefa e tanto, não haveria barreiras biológicas para que ele se intercruzasse com um membro do sexo oposto de 1000 anos antes. Agora pegamos um novo passageiro, digamos que dessa vez seja do sexo masculino, e o transportamos 1000 anos em direção ao passado. Mais uma vez, ele também seria biologicamente capaz de fecundar uma fêmea de 1000 anos antes do período em que ele se originou. Essa ligação em cascata continuaria em direção ao passado até a época em que nossos ancestrais estavam no mar. Poderia prosseguir retrocessivamente sem interrupção, chegar aos peixes, e ainda assim seria verdade que cada passageiro transportado 1000 anos antes de sua época seria capaz de intercruzamento com seus predecessores. No entanto, em algum ponto que poderia ser 1 milhão de anos, mas talvez pudesse ser menos ou mais tempo do que isso, haveria um ponto em que nós, modernos, não poderíamos intercruzar com um ancestral, apesar de o passageiro que tivéssemos trazido a bordo na última escala poder fazê-lo. Nesse ponto, poderíamos dizer que viajamos até encontrar uma espécie diferente. A barreira não surgiria subitamente. Nunca haveria uma geração na qual fizesse sentido dizer sobre esse indivíduo que ele é Homo sapiens, mas seus pais são Homo ergaster. Podemos pensar nisso como um paradoxo, se preferirmos, mas não há razão para supor que alguma criança jamais tenha sido membro de uma espécie diferente da de seus pais, muito embora a ligação em cascata de pais e filhos se estenda retrocessivamente dos humanos até os peixes e além deles. Na verdade, isso não é paradoxal para ninguém, além dos mais ferrenhos essencialistas. Não é mais paradoxal do que afirmar que nunca houve um momento no qual uma criança em crescimento deixa de ser baixa e passa a ser alta, ou em que uma chaleira deixa de estar fria para estar quente. A mente jurídica pode julgar necessário impor uma barreira entre a menoridade e a maioridade. A batida de meia-noite no 18º aniversário, ou seja lá qual for o momento estipulado. Mas qualquer um pode ver que isso é uma ficção, necessária para certos fins. Quisera eu que mais pessoas pudessem entender que o mesmo se aplica ao momento, digamos, em que o embrião se torna humano. Os criacionistas adoram as lacunas no registro fóssil. Mal sabem eles que os biólogos também têm boas razões para adorá-las. Sem lacunas no registro fóssil, todo o nosso sistema de nomeação das espécies sossobraria. Os fósseis não poderiam ser nomeados, teriam de ser designados por números ou por posições num gráfico. Ou ainda, em vez de discutir acirradamente sobre se um fóssil é de fato, digamos, um Homo ergaster ou um Homo habilis mais recente, poderíamos chamá-lo de abigaster. Muito se pode dizer em defesa dessa ideia. Não obstante, com frequência nos sentimos mais à vontade usando nomes separados para as coisas quando falamos sobre elas, talvez porque nosso cérebro tenha evoluído em um mundo no qual a maioria das coisas realmente se encaixa em categorias distintas, e em particular, no qual a maioria dos intermediários entre espécies vivas estão mortos. Não sou exceção e você também não. Por isso, não vou me desdobrar para evitar o uso de nomes descontínuos ao falar sobre espécies neste livro. Mas o conto da salamandra explica por que se trata de uma imposição humana e não algo profundamente arraigado no mundo natural. Usemos os nomes como se eles refletissem de fato uma realidade descontínua, mas cá entre nós, lembremos que, ao menos no mundo da evolução, isso não é mais do que uma ficção conveniente, uma concessão às nossas limitações.